Nesta terça-feira tem eliminatórias da Copa do Mundo 2022. E você ouve Paraguai e Brasil em conexão direta com a Rádio Bandeirantes. Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 é na Clube 1. Clube 1. Brasil! Aqui, Rádio Clube AM, 660 kHz, 96.7 FM, Ribeirão Preto, São Paulo. Clube 1. Conteúdo nacional e internacional desde Band News. Quem anuncia na Clube, vem demais, mais. Agora, na Band News FM... O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040.